Descansa no meu colo a tua cabeça de mulher. Deixa que eu seja o teu pai, ainda que por um instante. Vivamos o parto às avessas. Eu que sou teu filho, por ora, quero ser o teu pai. Só para ter o prazer de te ver menina, tão cheia de sonhos. Só para puxar os teus cabelos e neles colocar laços bordados de alegrias. Cores de tempos antigos, distantes, quando nem imaginavas que eu seria o teu filho. Vem aqui, fica quietinho. Permita que eu cuide de tuas coisas, de teu guarda-roupa tão cheio de desordens. Não importa, o remédio eu te trarei, o teu alimento eu plantarei e ajeitarei o teu travesseiro de um jeito que gostes, só para descobrir a alegria de reverter os poderes do tempo e poder inverter a ordem dos fatos, só para ter a graça de te chamar de minha filha, minha menina, minha mãe que é minha aninha. Só para ter a graça de evitar os teus choros futuros, tuas dores constantes, teus medos tão delicados. Medo de me perder, de que eu morra antes da hora, e de que não estejas por perto no momento em que eu precisar de tua mão. Como no passado, quando me conduzias contigo, e como se fôssemos um só. Um nó de gente amarrado e costurado no amor que sobrava do teu peito. Amor que Deus esqueceu no mundo e que eu vi de perto, refletindo nos seus olhos, quando a vida nos apresentava motivos para perder a esperança. Ó minha mãe, que saudade eu sinto de nós dois juntos. Espera, minha mãe, estou voltando. Que falta faz pra mim um beijo seu? O orvalho da manhã cobrindo as flores e um raio de luar que era tão meu. De grandeza, ó mãe querida, um dia separou você e eu. Queria tanto ser alguém na vida e apenas sou mais um que se perdeu. Pegue a viola e a sanfona que eu tocava, deixe o bule de café em cima do fogão de lenha, deixe a rede na varanda, arrume tudo, mãe querida. O que vim procurar eu sempre tive tudo e tudo está aí. Pegue a viola, a sanfona que eu tocava, deixe o bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha, deixe a rede na varanda, arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar. Pegue a viola, que eu tocava, deixa o bule de café em cima do fogão. Fogão de lenha, deixa a rede na varanda, arrume tudo, mãe querida, que o seu filho vai voltar.